Catadores de Relíquias News, o seu podcast de notícias expresso. 5 notícias em 15 minutos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Fabrício Barros e estou aqui com... Matheus Gilger. E nós hoje estamos aqui para mais um Catadores de Relíquias News. Hoje com 5 notícias inúteis para vocês. Nossa primeira, digamos assim, notícia ou conhecimento inútil dessa semana é a seguinte. Ela vem da página do Facebook chamada Inutilidade Pública. Furtam lá que é bem legal, tem muita coisa interessante. É o seguinte: o mais pesado ser vivo que se conhece é uma colônia clonal de Aspen, Populus tremenduloides. O nome fina da mãe. Macho de Utah, ainda é macho. Olha que incrível. Conhecido como Pando. Trata-se de um enorme grupo de troncos que brotam do mesmo sistema radicular, formando uma floresta em uma área de mais de 40 hectares. O conjunto todo estima-se pesa cerca de 6.615 toneladas. Diga, Matheus, o que isso mudou em sua vida agora? Cara, eu não consigo conter toda a emoção de saber desse fato inusitado nesse momento. Então, cara, mudou muito a minha vida. As próximas provas que eu tiver, eu vou colocar que o mais pesado ser vivo que se conhece é uma colônia clonal de Aspen. Macho. Não, tá. Não esqueça que é macho. Tudo bem, uma colônia clonal de Aspen macho. Porque pode se ofender, aí a gente recebe o processo da árvore e não sabe por quê. Verdade. Mas, com certeza, eu vou tirar excelentes notas com isso. Eu acho que devia fazer um regime, só isso. 6.615 toneladas é um peso meio considerável, né? É um peso, assim, que dá uma tristeza no coração. Tem gente que reclama que tá com 10 quilos acima, né? Tá com 6.615. Tá com toneladas, toneladas. A regiminha agora faria bem. 2. Então, a nossa segunda notícia vem de, digamos assim, sabe aquele seu amigo que faz aquela piada que não tem graça nenhuma e todo mundo ri? Pois então, tem um termo para isso. Um termo que vem do indonésio, que se chama Jaius. Que é uma piada tão sem graça, mas que todo mundo ri. Aposto que todo mundo já passou por isso, de ouvir aquela piada sem graça, de ser tão besta, tão sem graça, que todo mundo ri. Já passou por isso, Fabrício? Apesar de você estar olhando pra minha cara e estar dando risada, eu já e os acho que não tem nada a ver, cara. Abstenha dos meus comentários. Já e os acho que você deveria falar alguma coisa. Já e os nada. Então, vamos para a próxima. Três. Aqui nós temos mais uma notíciazinha, coisinha inútil para vocês nessa semana. Uma das cenas mais famosas do cinema, o monólogo You Talking to Me, do Robert De Niro, no filme Taxi Driver, de 76, não estava no roteiro do filme. Na verdade, ele estava ensaiando o verdadeiro tom que ele ia dar para a cena que realmente estava interpretando. Só que no final, todo o ensaio foi para a edição final do filme. Tipo, eu achei muito legal esse fato, porque, meu, você vê o vídeo, tem até o... Vou deixar o vídeo no post, no post, no post. Vou tacar o vídeo no post. Porque, meu, você vê e o cara realmente, você olhando assim, quem já assistiu o filme, vai perceber, meu, ele realmente tava ensaiando só, ele não tava... Meu, ah tá, faz uma pose, ele dá uma viradinha. Ele não tá no filme, na real, ele tá realmente ensaiando, achei muito legal isso. Pegaram, tipo, no momento de distração, o cara fazendo aquilo e deu certo. E ficou muito bom. You talk to me? You talk to me? Oi, chegou a minha vez? Então, cara, pra assistir esse filme tem que saber disso. Pelo menos pra mim é, você assiste o filme com outros olhos, certeza. Absoluta, absoluta. Isso, eu acho que isso daí dá uma baita quebrada no clima do filme, porque tem toda... Fizeram uma cena em cima disso, aí depois que você quebra isso por causa desse fato, se você saber a real razão porque ele fez isso... Fica meio estranho. É tipo o do... Ai, como chama o filme? O Iluminado. A cena que o cara quebra a porta com o machado e fala, Here's Johnny. Tipo, não era pra me falar "Here's Johnny, aqui está o Johnny", que ele só usou uma frase de um show que passava na época. E ele fez a cena e, tipo, ficou no final. Só que não era pra ter, era pra falar qualquer outra coisa. Tipo, Vadia, ou "é aqui, Shazam", sei lá, qualquer outra coisa é pra ser filmado. E no final ficou "Here's Johnny", ficou bom. Ficou, porque na época tinha o programa e teve contexto. Ficou legal. Aí também no Taxi Driver, ficou bem legal isso daí. 4. Então, a nossa quarta notícia aí, não é bem uma notícia, mas... Aonde que hoje nós estamos falando alguma notícia? Não estou falando nada. É uma coisa muito zoada aqui, pelo amor de Deus. Do peso de árvore até o que é uma piada sem graça, por favor. Fabrício, você está muito de aios hoje. Mas então, como eu estava falando, os vikings antigamente, eles eram proibidos de ter medo de qualquer coisa. Exceto por um único medo. Eles só podiam ter medo de Ulfrigg, ou seja, chegar em uma cidade e não encontrar cerveja. Então, o Ulfrigg, nesse caso, representa o único medo que os vikings tinham permissão para sentir. O que significa, literalmente, Alefright. Ou seja, o medo de chegar a uma cidade nova e não encontrar cerveja. Sim, não, pra mim, eu tava tranquilo. Eu seria um viking invencível, porque eu não tomo nada. Tipo, eu tô tranquilo. Você teria medo de não ter cerveja na próxima cidade? A não ser que seja um condado Amish. Aí, tô ferrado. O cara nunca... Imagina vikings chegando num condado Amish. Não entra cerveja na bagaça, estão ferrados. No meu caso, eu tô na mesma, cara. Eu não tomo nada, então... Ou você imagina... Não, melhor não imaginar, esquece. Sem imaginações, por favor. Corta, vamos para a próxima. Ok. 5. Nossa quinta inutilidade de hoje tem a ver com Bob Esponja, meus queridos. Cada um dos personagens principais do desenho Bob Esponja Calça Quadrada retrata um pecado capital. Eu fiquei no começo, eu me assustei um pouquinho, falei, pô, mas como assim? Aí eu fui ver a lista. Patrick, preguiça. Lula Molusco, a ira. Sandy, o orgulho. Sea Gage, avareza. Plankton, inveja. Gary, a gula. E o Bob Esponja fica com luxúria. Aí fala, mas não, que isso, o Bob Esponja é inocente, tadinho, ele não sabe nada inocente e tal. Mas não, não é no sentido sexual. É naquela ideia de sempre você tá buscando suprir seus desejos e prazeres. Tipo, cara, eu quero ir comer alguma coisa, e o cara vai e consegue. Eu quero fazer algum negócio legal e vai e consegue. É suprir suas necessidades e prazeres. Nesse sentido de luxúria. Mas achei bem interessante essa relação e tal. E realmente, você vê os personagens, tem muito a ver isso. É, cara, muito interessante isso. Mas para todo mundo que estiver ouvindo aí, não fiquem Lula Molusco com a gente. E é isso aí. Porque nós sentimos Sandy de fazer esse podcast. Estamos dando um beijinho no ombro aqui pro Plankton das pessoas. Valeu. É isso aí. Não, isso aí, peixe. Isso aí, peixe. Lembrando que nós não tivemos Patrick de fazer este podcast news. E nem tivemos um Bob Esponja. Somos muito humildes. Você tá com fome? Vamos. Não seja Gary. Você jogou essa no final. No final. É porque não tinha nada mais pra colocar. Meu Eu estava Deus. Sem ideias, minha cabeça não funcionava. Oh, meu Deus. Final mission. Start! Nós estamos aqui hoje para falar um pouco sobre a promoção da Steam. Essa promoção de férias do dia 19 de junho até o dia 30 de junho. Tempinho curtinho e descontos excelentes. É, para quem conhece aí a Steam, já tem um contato direto com a Steam, comprando jogos, fazendo as conquistas e tudo mais. Tem a Steam agora com a promoção aí de férias de verão, tá com um sistema agora de equipes. Opa. De verão não. Acabou, mano. Ontem caiu o inverno aqui no Brasil. Summer Sale. Lá? É. Aqui é inverno. Ah, mas... Não vem com gato. Não. Né? Você tá de blusa, eu tô de blusa. Tá frio lá fora. É inverno. Não interessa. Mas é o nome da promoção. Fechou. Fuck. Enfim. Voltando aí, então, ele tá com um sistema agora muito legal pra colecionar cartas. Você ganha insígnias conforme você vai juntando cartas, etc. Isso daí já vem de um bom tempo aí pra quem já conhece. Pra quem não conhece, tem um sistema de recompensa muito bacana. Compensa estar indo lá, vendo as promoções. Dependendo do jogo, chega até 90% de desconto. Coisa que você não acha aí em loja física ou algo do tipo. Com 90% de desconto. Então, bora lá conferir. Tem vários jogos bacanas. Tem aquele, igual o Game Dev Tycoon. Nesse momento que estamos fazendo aqui o áudio, tá com 60% de desconto. Tá saindo por R$6,80. Cara, o jogo é muito legal. E assim, por um preço acessível a várias classes aí. tanto a nós que temos pouco dinheiro para comprar, tanto para quem tem mais, que pode gastar mais. Então é legal, dá para conferir. Então fica aí a dica da Steam para compra de jogos. É, a cada dia vão mudando as ofertas. Tem hoje, tá, hoje no dia que nós estamos gravando aqui, é R$6,79 o Game Dev Tycoon. Pode ser que amanhã ele ainda esteja em oferta ou ele mude e seja outro jogo. Só que eles vão sempre colocando novos jogos em oferta. Tem o sistema de votação, que o próprio público da Steam vota nos jogos que virão a ter um desconto, alguns jogos que virão a ter desconto, e que é bem legal. E você fazendo sua votação, você consegue cartas, e com as cartas você consegue algumas premiaçõezinhas para alguns jogos. E eles têm agora com o sistema de equipes também. São 5 equipes, não é, Matheus? São 5 equipes. No caso aí, a equipe púrpura, se não me engano, acho que é a equipe verde, rosa, azul e vermelha. Entendi. Então, cada dia, a equipe vencedora, a equipe vence, ganha alguns bônus, ganha alguns itenzinhos ou cartas de colecionáveis. E também, acho que 30 pessoas que contribuíram mais com o time, digamos assim, é comprando jogos, ou mesmo fazendo as insígnias, ganham, parece que, 2 ou 3 jogos da sua lista de desejos. Então, pra quem tem um dinheirinho ali ou guardado, quer dispensar um pouco de dinheiro nas promoções, vale a pena. Então é isso, valeu! Então eu, Fabrício Barros, estou aqui no meu velho e querido banco, mandando meu muito obrigado e valeu! Valeu, pessoal, até mais, e aí curtam os próximos podcasts que virão. Que virão melhores que esse, por favor. Mais úteis. Bem mais úteis. Só que é isso aí, muito obrigado a você que baixou, muito obrigado a você que escutou, muito obrigado que você tá escutando a pessoa do lado escutar o podcast, e valeu! Nossa, inutilidade? Nossa, quinta inutilidade! Pinta, você está muito Jaios hoje. Pinta, não! Jaios, não acho isso. Então, a segunda notícia... Qual que é a segunda notícia? Não vale! Eu não vou olhar pra sua cara, cara. Eu comecei a dar risada. Tipo. Tô com cara de palhaço, então. É isso. Faltou o nariz vermelho. Agora tá bom? É. Mas Pinta, você está sangrando. É vermelho, não é? Você... Sua camiseta está vermelha. Ketchup. Claro. Ficou pornográfico. Ficou, tá gravando, foi. Então. Não, eu não quero. Thank you. Vamos lá. 3, 2, 1. eu tinha tido uma ideia. Vocês podiam ter falado, não, é... Não, não, não tenha Patrick para divulgar esse podcast para o pessoal, não sei o que. Valeu, tá ligado? Fazer a pessoa voltar, Patrick, que era o Patrick mesmo? Ah, puta...